gun down, put the gun down, put the gun down. There's children in the playground. Put the gun down, put the gun down. But besides, the devil's all around. Put the gun down, there's devils all around. The children in the playground. Come on, baby, I know what you're fighting for. Yo, 1 hour peace, less people being poor. If you be strong, you change the final score. Set for the shallow people, only worry about the billboard. Got everything but still feel poor. Pollute todo o continente, contamina o offshore. Yo, always dig a little deep, you never know what digging for. Always dig a little deep, you never know what digging for. Já nos ajude, pois a vida não tá fácil. Pra dar volta por cima, nós subimos no palco. Você é nosso refém, então mãos ao alto. É ideia positiva, tomando a cena de assalto. Lá de cima, já nos guia e nos dá força sempre. Pra lutar e pra mudar, porque quem corre vence. PDD, fonte natural e black alien. Firme e forte, mesmo que a Babilônia queime. Mighty, mighty, mighty, just save me. Mighty, save me against Babylon, he came me. Mighty, mighty, mighty, came to me. Save me, save me, save me. Mighty, mighty, just gonna save me. Mesmo que a Babilônia queime me. Mighty, mighty, just is gonna save me. Rapaz, nós traz o ragamuffin no jogo. Chega na humildade, batendo a mão pro povo. Mostrando para o mundo qual é nossa missão. Relaxar, transformar tudo que há de bom. Cada um nasceu em uma família. Todos evoluindo através de uma trilha. A trilha é do amor, passagem da luz. A escada para o céu, a natureza conduz. Existem mensagens, boas alternativas. Pra não ser conduzido pelo mal dessa vida. Nossa vida é linda, ouvida bacana. Agindo pela paz, porque o amor nos encanta. A gente planta o que colhe, e colhe o que planta. A gente planta o que colhe, e colhe o que planta. Mighty, mighty, mighty, just save me. Mighty, save me against Babylon, he came me. Mighty, mighty, mighty, came to me. Save me, save me, save me. Mighty, mighty, just gonna save me. Mesmo que a Babilônia came me. Mighty, mighty, just is gonna save me. Se a vida pode ser bem aproveitada, o que te afeta? Só depende do modo que se vê, que se interpreta. Se é tudo uma questão de saber desfrutar, sabe aproveitar o bom e o que tá ruim vai melhorar. Foque no que merece ser focado, valorizado. Não adianta só correr atrás desesperado. O dinheiro do sistema em função de acumular. Riqueza é a fraqueza do ser humano e se achar um ser superior. De crer com o que levou me raz. Tempo passou, coca, coisa mudou. Eu digo em relação, ganância e ambição. Quem tem o poder na mão, longe da evolução. Real, vital, essencial pra fazer. Valer a vinda na terra eterna, buscado aprender. Regando o mundo de amor, porque a chave tá na alma. Se todos dermos as mãos, não verá quem saca nas armas. Mighty, mighty, mighty, just save me. Mighty, save me against Babylon, he came me. Mighty, mighty, mighty, came to me. Save me, save me, save me. Mighty, mighty, just gonna save me. Mesmo que a Babilônia came me. Mighty, mighty, just is gonna save me. The gun down, put the gun down, put the gun down. There's children in the playground. Put the gun down, put the gun down. But besides, the devil's all around. Put the gun down, there's devils all around. The children in the playground. Peace, peace.